585, decolada aos 46, chama o controle, 120, destino 80. 1208, marcando a reta, forçada 2585. Controle, Salvador, boa noite, forçada 2585, marcando a reta de decolagem, cruzando 2600. 2585, contato radar de decolagem, possível conforme autorizado, subindo via para o 400, pedaço. Curva agora à direita, cumpre o perfil Arboreleva, subindo ao 400, 2585. Controle de Salvador, o azul 2781, mantém-se a 25 milhas, 3 mil pés. 2581 no tráfego agora, 11 horas, 20 milhas, como Nordeste, cruzando 085, descida para o 050. O equipamento é um Boeing 737-800, deslocamento moderado. Aguarde o cruzamento do tráfego para você seguir na subida. Esperado, senhor, vai aguardar o azul 2788. Boa noite, 66, tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo ao sudoeste, mantendo 3 mil pés, equipamento Alfa Tango 72, deslocamento moderado. Aguarde superação do tráfego para prosseguir a descida. Gente, boa noite, 66. Paulo Salvador, boa noite, 3197, formação WISC, autorização Galeão, protocópio. 3197, autorizado Galeão, 320, alter 9857, decola pistão 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle Salvador 1208, transponder 5434. Autorizado Galeão nível 320, alter 9857, decola pistão 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, controle 20.8, transponder 5434, da 3197. Protegimento correto, chame pronto. Chama. 4.020, boa noite, 66. Aguarde seguir em subida. Dia 3 meu pé, agora a transição de subida. Suba sem restrições ao 200. Para o 200, vamos 27. Voo no 866, desça para 2000 pés, altimetria em Salvador no 020, livre de ataxway, para no 0, chão estabilizado. Para 2000, reportaria estabilizado na restrição 0, voo no 866. D585, vou direto ao Lefo. Direto ao Lefo, terminado, 2585. Eu vou no 866. Você completa a aproximação elétrica, Bruno 0, chame a torre Salvador em 18, decimal 95. 1895, vou no 866. Para 2585, chame a seta de Recife, frequência 288, alternativa 26.0. 1288, 260, uma boa noite. Aguarde. Exato, 7317. Boa noite, boa noite, 66, passando Índia Terra. Salvador, boa noite, 66. Boa noite, 66. Boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão a 0, 170 graus, 059. Devido pouso pistão a 0, boa noite, 66. O 2781, no chão centro de Recife, frequência 288, alterna 26.0. 1168, sem indicação desse mantém o nível de voo 050, precisa de chegada, Mari. 050, pode voar. Impacto da presença? Aguarde. Aguarde para voar ITAP, voo 1168. Primeira curva direita, saída arbor, elefa. Controle Salvador 120 decimal 8, transponder 5445. Autorizar 360 com 5, volta conforme a transição de Salvador 120 curva direita, saída arbor. Transição elefa 208, controle 5445, código 099. 099, protegimento correto, é pronto. Agora pronto. 1866, tá? Sol. Chega, livrou. Boa noite, 66, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, boa noite, 66. Cita 3197, 170 a bordo, 3 horas e 20, alternado Campinas. Confirma alternativa. Campinas. Tô 3197, tô ligado pra você, a parte principal tá aqui, foi índia, ponto 0, dono 0, chame torno, dono 8, decimal 95, que é legal no 020. Já tá aqui a parte, o índia, ponto 0, torre no 995, no 020, deixa 3195. Boa noite, estão 3197, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento no 70 graus, 0619. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, está 3197. Você pode confirmar, autorizado até o 050, pro gol no 1168? O 1168 desça para 2000 pés. Autorizado a final do procedimento LSX-3. Depois estabilizado no localizador QNH 1020. Adriano, reportagem estabilizada no loco. Controle de Salvador, boa noite, até 3197, decolou perfil da EL, passa D500. Tá 3197, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, autorizado direto Leda. 320 direto Leda, agradece, até 397. Galeão. Pula 705, autorizado Galeão, 360, P90857. Decola pista 90, primeira curva direita, saída da EL. Leia da Irumi, controle Salvador 1208. Transponder 5451. Pula 705, tá demais correto, já é pronto. Autorizado, chamada para o técnico. Acima Silva. Assador 08. Mantenha condições visuais, 500 pés, reporte 20 milhas para Salvador. Confirme o transponder acionado. Gente, já que o seu transponder não estou recebendo mesmo, confirma sua distância para Salvador. Gente, está autorizado a levar frequência para coordenação com o tráfego local. Eu passe na Praia do Forte. Estou no 168, passando o Duna, completo de aproximação, chegando no 8.95. 8.95, vamos chamar. São 3197, chame o centro Recife, frequência 133.95, alterna 133.25. 133.95, 1.3325, centro 3197. Responder, cheque o mesmo item de bar, normal e idêntico, que negar no 020. Zero, vento, 160 graus, 059. Eu posso, pista 90, vou no 9. Cata 208, confirme a procedência. Passa 208, confirme o último controle que o senhor chamou antes de Salvador. Então, por causa 208, confirme o senhor chamou o controle Aracaju. Táxi autorizado via parte principal, Taxa Índia, ponto de espera da 90 como número 2. Chame torre no 8395, que é negão no 020. Táxi via parte Índia no ponto de espera de 2950, o número 2099. Para o táxi, o gol 905 com 176 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. 705 à direita, via Taxi Índia, ponto de espera da 90, chame torre 118-395, que é negado no 020. Teste direita, via Índia, ponto de espera da 90, chame torre 295, 1020 no ajuste, gol 905. Mandou 9, flash 14. Posso ser a base de manutenção? Ser a base do senhor? Alfa, mantenha a Juliette. Alfa, mantenha a Juliette. Manutenção? Da 09, você confirme? Liga a reação. Gol 905, ponto espera da 90, pronto. Boa noite, gol 705, autorizado a alinhar de colapso, está no 0, vento no 60 graus, 0,629. Aí ele volta no 0, gol 905. Então, oi, obrigado. Passa 208, confirme um hangar de pouso? Vai para reabastecimento, Salvador 08. KK208, reporte na praia de Buraquim. Segura, então, KK208, vamos para essa região. KK208, mantém o litoral? Posso visitar o aeroporto? Pode visitar o aeroporto. Motor Tower, boa noite, reporte 2-0, 2-1, poder ser um back level 1-6-0, do Alagoinha, poder ser um equilíbrio. A posta da 021, clear the box. Arrival descend to 4,000 feet, QNH 1020. Posta da 021020, bom arrival, 1021. Alma 705, decolada 018, chama o controle Salvador 120-18. 08, boa noite. 705, boa. Zona 705, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, via saída da EL. 360 da EL, se possível poderia voar da EL Olinda. Atar Romeu até Foxtel, agora sim recebo seu transponder, mantendo 710, para pouso chama torno no 8 decimal 95. Bono 18 decimal 95. Bono 705, autoridade direto Lida. Direto Lida, gente. Salvador, boa noite, é o Caçador 08. Caçador 08, prossiga. Passado 10 milhas pelo litoral, mantendo 1000 pés na radial 070. Para instruções para pouso. Vicente, prossiga via sobrevoando a estrada do Coco, reportando através no norte da torre, o Caçador 08. Voltarando através, nossa torre, Caçador 08. 099, decolagem autorizada, vento 120 graus, 109. Livre decolagem, internacional. Zona 099, decolada 21, chama o controle, 120, decimal 80. 0.80, obrigado, até uma boa noite, até a próxima. KK208, Caçador 08 para segue para pouso, pista na 0, 1 na 7, confirma. Abastecimento na 1 na 0. Ok, quanto tempo em sol? Meia hora, 40 minutos. Ok, gente. Pô, 3 na 0. Controle igual no 099? Prossiga igual no 099. Por gentileza, possível voar para onde é Alefa? Do Alefa igual no 099. Muito obrigado, é Alefa igual no 099. Outra vez, nossa, caçador 08. Que tele de aproximação, cabeceira no 0, vento no 50 graus, 0619. O caçador 08. Sim. Autorizada a chegada a Mares, extra para nível de voo 050, Senegal no 020. Aguarde, são 6858. Voo no 705, chame o centro Recife, frequência no 33 decimal 95, alterna no 33 decimal 25. 3695, 3625, boa. Portugal 021, descending to 2000 feet, clear the final. IOS, pode ser visto localized. Clear the final 2000 feet, send a clear for IOS, I call it, I will check it out, 021. Base na final da 1 do 0, caçador 08. Autorizado pouso, vento na 60 graus, 059. Conhece o aeródromo, caçador 08? Não, se quiser ajudar, já deu. Ok, sim. 808, prossiga táxi a baixa altura, primeiro taxiway à direita, via Delta, cruze taxiway Alpha, prossiga via Kilo até o pátio 3, terminal de carga. A posição informada pela infraérea é a posição 7. Fique atento ao sinalizador no pátio. Sada 08, a posição é a número 2, aí no início do pátio onde você se encontra. Bem, agora mesmo. Coluna 099, chama centro Recife, frequência no 28 decimal 8, alterna no 26 decimal 0. Recife 288, 260, boa noite, obrigado, não mais nada. Só os 29, frequência livre. Temperatura 25 graus. Procedimento ILS X-ray para a pista 10. Pista em uso 10. Rádio Farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95 solo e tráfego 121 decimal 90. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiways Índia e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar Operações Salvador, 122 decimal 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Whiskey. Salvador International Airport, information Whiskey, 2135, 0, wind 170 degrees, 08 knots, visibility 7 kilometers, broken 1500 feet, altimeter setting 1020, position level 045, temperature 25 degrees, ILS X-ray, procedure for runway 10, active runway 10, Sierra Victor Delta, radio beacon out of service, Salvador approach control 120 decimal 80, control tower on 118 decimal 95, ground control and clearance 121 decimal 90, attention, taxiway Alpha closed between taxiways India and Juliet aircraft coming to military apron. Contact with Salvador operation 102.5. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you received information risky. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Whiskey 2135 Zulu, vento 1, 70 graus, 08 nós, visibilidade 7 km. Céu nublado, 1500 pés. Ajuste de altímetro, 1020. Nível de transição, 045. Temperatura, 25 graus. Procedimento ILS, X-ray, para a pista, 10. Pista em uso, 10. Rádio farol, Salvador, inoperante. Controle Salvador, 120, decimal, 80. Torre operando na frequência, 118, decimal, 95. Solo, e tráfego, 121, decimal, 90. Atenção, Taxiway Alpha, interditada. Entre Taxiways Índia e Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122.5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Whiskey. Salvador International Airport. Portugal 02 Alpha, on the ground at 35, leaving to the right ground 121 decimal. Again, right 121 decimal, and about 0 to 1. Dá um localizador, 3258. 358 na minha torre, no 8, decimal 95. 954. Boa noite, é Portugal Zero, Tio Analfa, Analfa. Portugal Zero, Tio Analfa, go ahead. Yeah, Analfa, taxiing to the airport. Portugal Zero, Tio Analfa, here, taxiing Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, thank you. Torre, Salvador, boa noite, 3850, estabilizado X-Ray, pistão 10, Cabo Verde. 3258, avistado, Shank, trem livre pouso, 170 grau, 079. Aprovado, livre pouso, pista 10, tá 3258. Boa noite, gol 2043, autorização para Guarulhos. Gol 2043, Guarulhos autorizado 360, pelo gol 10. Escola pistão no 0, primeira curva direita, Dael Leda Motiva. Controle Salvador 1208, transponder 5466. Gol 360, Pedro 10. Escola da pista 10, com curva direita, 208 controle, 5466 transponder, a saída da El Linda Mótica, no voo 204. Correto, transponder 5466. 5466. Correto, sempre pronto. Vamos lá. Salvador, uma boa noite, né? 3258, virou lá, quatro atrás do canal. 038, com quem você está falando? 358, canal. Ingresso, mantenha na Alfa aguardando 8 direto. Alfa em sua direita, né? Autorizado, Alfa Juliette, portão 02, 3258. Alfa Juliette, 02, 3258.